Treme tudo, Vanguard! Alô, Fernandes Vela! O xodozão de Curuçá! Tá na hora de tu puxar a gatinha pelo braço. Amor, meu coração. E curtir assim, gente, ó. Só pra te amar. O aniversário com você. Da distribuidora aos amigos. Hoje acordei querendo... E você que ganha o presente! Se eu não te ver... Porque o Vanguard enxerga, enxerga, enxerga! Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar. O careco Samuel da Nike, o cabelão Juan também, a Mara Cruz. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei. Perturba Hi-Fi toda a galera aqui, ó. Só sei que não dá mais pra aguentar, não quero ficar, eu quero te namorar. Do Lava Jato, Perturba Hi-Fi, o Cobra do Palmeira também. Júnior Lima e Família de Águas Brancas. Amor, o meu coração. Amigo Genuíno Deus. Só pra te amar, ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei. Rafael do Chapadão e o Marquinho da Trilha, né, meu irmão? Lembrar, é impossível não pensar, mas não serei. Família, amigo, saudade, a família do 40 horas. Então, valeu! Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar, não quero ficar, eu quero te namorar. Quem sabe pode cantar. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. O Lucas da família não para, que curte mais essa. Ele tá na área também. Amanhã quem saberá. Se desistirá, amor, ou noites. O Wanderson Piega, curti demais também. O Bandelo, Felipe Dovere. Ninguém sabe, amor. Natália Reis. Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. O Wanderson Piega lembra lá do Tijupá, vou te contar, meu irmão. Pra você, amor. É o encontro dos bandos ali, né? Quero abrir to- é 2V, meu irmão. Wanderson. Da produção, da gerência e o Wanderson. Wanderson. Piega, meu irmão. Vencedor. Entregar essa paixão de qualquer jeito. Pra esse amor, pra esse amor. Pra esse amor. E a família Gato Preto Live. Que é tão grande que não cabe no meu peito. E você pode cantar assim, pode cantar. Quero você hoje, quero você hoje, quem sabe amanhã. Aquelas que realmente dá sede na galera, meu irmão. É o Vanguard tocando aqui, vendo as velas. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é. E a família Bigo Saudade que dá valor de curtir assim. Simples melhores, meu irmão. Você é a minha vida. E... o Gessé Sigo G, o Cleitinho, o BVU também, o Dãozinho, o PSC. Desse jeito, família da galhada. É só com um. Não me peça pra parar. Porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Apresenta, Milton, vai. Não me peça pra parar. E aí, Luciano. Porque eu... e toda a galera da Marambaia. Fala, Luciano. Casada com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Não vi. Céu, nem o sol. Que tal essa? As nuvens e chuva. escapar da sede essa aqui. Não a vi sorrir como só você faz. As nuvens de chuva não trazem prazer. Vai no passinho agora! Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá. Pra você dançar! De luz, raio de luz e amor, raio de luz, raio de luz que traz o brilho do amor. E o raio, e o raio, raio de luz e amor. Vai no passinho. Ó, sequência. A Pamela tá pirando. Canta, Pamela. Quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso. Obrigado, Yane, a Michele, os copos, a Edilene, o Pedro, o Daniel, a Juliane, o Márcio, aquele de Silva. Com você, amor, volta. Família Empresa Rock de Fernandes Velo. Quem não está colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Da trilha que dá valor desse jeito, vai Marquinho! O empresário Maxi Braga, o empresário Samuel Braga também, juntinho fazendo mesmo. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta, vai no passinho gostosinho. Maestro DJ. Minha mão para, tá comigo também. Pra quem curte, pra quem curte. Te peço que não vá me ajoelho altos pés, implorando amor, teu perdão, teu perdão. O que fiz foi sem pensarmos nessa vida. Quem não erra, deu uma chance pro meu coração. Não sei viver sem o teu calor, que me aquece nas noites de frio. Não posso imaginar a vida sem você. Amigos do Rodrigo Magazine. Um amanhecer. Fora, Rodrigo! Lembro da noite em que eu te conheci, em uma festa ao som do Siqueirão. O Nael, o Léo também, Dias! Tudo. Família Caça Farra! Siqueira. É do Vanguard também! Lembro da noite em que eu te conheci, em uma festa ao som do Siqueirão. O Elito das Marcantes. O Iago também. O da saudade. JL, Lucas, lascou. Como ela corte, tá com a gente, alô Lucas, ela corte. E eu, a Vivi também, CR, passar. No Silva, no bonde dos camaradas, tocando. O bonde formou no Vanguard. Ele fez eu me apaixonar, esse é o Siqueirão. Felipe do Verende, bora Felipinho, bora pra cima, maninho. Tocando a nossa canção, ele fez eu me apaixonar por você. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá. Chegamos em Fernandes Melo. O Palmito Açaí, o Josivan Lucinado tá aqui também. Fazendo V, faz o V, faz o V. Vem fazer o V. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava. E finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade. Wellington da cabanagem, o Emerson da cabanagem. Ajo, toda a galera aqui do lado direito. Estou e Tubarão. E o DJ Américo. E ela toda tímida, me dando bola. E eu todo ansioso pra te chamar de meu amor. Então não perdi tempo e cheguei junto dela. Já já tem um pequeno mestre, família! Assim, foi em uma festa com a carro. falso. Tem a dona do meu coração. Foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com os DJs Tom, Américo. Vem pro Vanguarda ou não vem? Fala logo, meu! E agora eu vou. Bora, Marquinho da trilha! Amor, o Emerson da Cabanagem, o Batata do Lava Jato perturba Hi-Fi e o Cobra do Palmeiras! Meu amor, esse som que é um show! Maestro DJ Valdo Alves. Fernandes Belo! Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Absoluto. Uma doce, um cedro! Um pouquinho desse jeito. Já já o Família assume o comando do Vanguard. E o maestro torce, né? Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando, cara? Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar. Pra quem veio aí de águas brancas, lá de Ananindeua, meu irmão. Ficar sentado esperando você chegar. Família do 40 horas, canta comigo. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que o quê? Que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, cara. Eu não tô bem, será que... Lorino! Sabas Nova Loja que tá chegando, Fernando de Belo. Eduardo Zinho também, R7. Não cabe eu nessa mala aí também. Se quer mesmo saber, vou te contar. Mas pensando melhor, chegar mais perto, eu vou te mostrar. Te juro pela... E a lua cheia. A lua cheia, que vai valer a pena. É uma pena você não topar. Seu beijo causou verdade, memória e outras coisas mais que eu já nem lembro agora. Se você não dança, você bebe. No Vanguard, e assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo. O careco Samuel da Nike, o cabelão Juan de uma cru... e a Nara Cruz com a gente, ó. Quando foi fazer... Canta, Nara! Canta bem alto, mulher! E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo. Cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. So many lovers, toma-te. So many nights, face it. Uma dose e um cérebro, Eclipse. Cada virada uma golada. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Puxa logo ela pra dançar isso. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. Gleidson Ivano Viega. Run for me. Júnior da Pedreira veio também. Bora, Juninho. Like a fool, I was reading. Like a fool. Vamos, o Viega. For you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Pode cantar, amigo, canta aí. Like a fool, I was dreaming. Obrigado, Diogo Ney, o manhoso Gito, o Dinaldo e o Rodrigo, meu irmão. Lucas da família, não para, meu irmão. Foi tanto que eu te amei. A Thaís, irmã do Luiz, ela que é fã do Vanguard. Que pouco a pouco eu te perdi. Eu te amo. A cada virada, uma golada. Aonde foi parar? O seu juízo já são 4 da manhã. Daqui Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? É você e ela aqui no Vanguarde Fernandes Belo, cara. Já que tá bom, mas as aparelhagem sensação do momento chegou pela primeira vez. Era pra ser escondido. E você que tá aqui com a gente, vai curtindo, vai bebendo, vai dançando. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de... Vamos que vamos! Vamos acordar esse prédio, fazer... O Ivaldo Bruninho, Aline, o Renato. Olha a Lilica, vem, fala Lilica! A gente faz amor gostoso de novo, de novo. Bora! Quando você fica ao lado de uma pessoa, ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Treme tudo. Quando você fecha os olhos e não pensa. Maestro! Maestro DJ Valdo Alves. E quando estiver um dia triste, basta. Essa bico saudade, o cara vira uma só de uma golada, meu irmão. E quando se sentir realizado e de... Pra quem gosta, pra quem dá valor de curtir e beber. Sempre que... Canta comigo agora, vai! E quando chorar de saudade. Quando o que, família? Quando morrer de ciúme. É o som que é uma loucura, gente, ó. E quando a sua sensibilidade. Canta aí, Fernando de Belo. O empresário Maxi Braga. O empresário Samuel Braga. As empresas Braga, meu. É amor, tá rolando. É o quê? É o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é. Lá em Águas Brancas vai tocar a bola que eu sei. É o encontro de metades, a rosa e o. Isso o quê? Isso é amor. É, tá rolando amor. O Vanguard de metade. Chegou em Fernando de Belo, gente, ó. Isso é amor, tá rolando amor. É um encontro de metades, a rosa e o beija-flor. É amor. Se eu aceitar Vanguard. Essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe... Joga tudo no vermelho, produção, pra mim, vai. Uma luz. Faz aquele cenário champanhe totalmente favorável, mas aí, vai. Eu aceitar. Isso. Essas flores que você mandou, não pense que vão fazer o erro. Porque esse CD vai tocar em todo o estado do Pará, com certeza. Mas que derramei por você. Canta! Flores não sabem amar. Canta mais uma vez. Flores não sabem chorar. Vai cantando! Flores não vão perdoar seus erros a mim. Vai bebendo, vai curtindo. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Se alguém conhece essa música aqui, se ela já tocou em Fernandes Belo alguma vez. Fala aí! Fala que você sente saudade. Um estouro em todo o estado. Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Tá que nem eu. Fala que até mudou de cidade. Essa o bico dá valor, meu irmão. Que o sentimento foi na mala. O maluco tá. E o Ronaldo que veio também, ó. Então a gente se reencontrou naquela onde? Onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração. Canta, manda, supiega agora. Você. Foi onde, família? Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Ali recomeçou. E daí Luciano da Marambaia e toda a tropa. Agora eu quero ter você pela vida inteira. E o maestro tá tocando. DJ Valdo Alves tocou a nossa. Tomara, vai! Você voltou de vez pra cuidar. E o pequeno mestre, gente. Toca aí, DJ Fabinho. No Vanguard. No treme tudo. O Vanguard chegou. Vanguard eternizou o nosso amor. Lembra. Lembra daquele. Seu lado, lembra? Ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bom. Ô, meu Vanguard! Escrevia... Emerson da Cabanagem, Batata do Lava Jato, Perturba Hi-Fi! Alô, Cobra do Palmeiras! Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no forno. Pega o teu pacote, vai. Que sempre vinha assinar. Distribuidor 11 amigos. Bora, Luiz! Romântico. Vai tocar no bar do Guarani. Alô, meu parceiro Beco. Anônimo. Toca, meu Vanguard. Pode ficar aqui. Sou eu quem vou partir. O que a gente construir? O quê? Não é preciso dividir. Fizemos tantos planos. O meu parceiro Denilson do Guaraná, o Paulo Sedução tá aqui também. É longe disso. Pega lá o marquinho da trilha, vai. Tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um. Quem sabe pode cantar. Espero que seja o final feliz. Sabe, pode cantar! Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira, o nosso carro. Eita, musicão! Por você! O Grenchinho, o Alex! Oh, o Gelson da Baixada veio! Ela eu só vou levar! O violão, mulher! O violão e o nosso cachorro! Família Tef, o Adelson, o Jean! Moisés, fala, Jesus! Mas se a gente não. Posso beber, posso chorar. E até o quê? E até ficar no sol. O Gessé 5G, o Clitinho do DV. Só vou levar. Luzinho, PSC. Meu violão. Família da Galhada. O cachorro. Bora tocando. Alô, como é que você está? Bem aqui, cara. Sei que são duas da... Olha no teu relógio aí. Tá tarde de... Tô te falando. Decidi ligar. Sei que está namorando. Parece estar feliz. Parabéns, viu? Meus parabéns, felicidades. É isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim, coração do Marquinho da trilha. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Vai tocar, Marquinho, vai tocar. Deixa o tempo passar. No sino do Vanguard. Mas antes de desligar, amigo Daniel do Morro, aqui de Fernandes Vela, bora Danielzinho. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. E falou com você, você falou de mim. Ô, meu Vanguard. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode... Vanderson, pega, bora beber, Vanderson. E não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Alô? Alô? Alô? Valdo Alves! Valdo Alves! Bora pra cima! E aí? Vamos começar por onde? Eu gosto muito dessa música, não sei porquê, cara. O que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Pra dar sede então, né, amigo? Sonho. Vou te contar, meu irmão. Eu te apresento um monte. Família que dá valor, vai! Mas será que você é capaz de deixar tudo por mim? Eu sim, eu sim. Eu sinto que perdemos tempo. Eu sinto que sinta mesmo. Eduardinho, R7, bora Edu, bora Edu! Representa Edu! Se fosse só querer. Chega aí, pequeno mestre, família! A gente não tava assim, separados por um muro de... E aí, Vanessa? Se fosse só querer, se dependesse só de mim, distância ter fim. Essa distância ter fim. Um passinho gostosinho. Esse Vanguard é uma loucura. Agradecer com muito carinho a todos. Todos vocês, vencedores e vencedoras. A nossa querida Fernandes Belo. Galera que curte o Vanguard de montão, tava na hora. Da aparelhagem, sensação do momento chegar e detonar pra vocês. O nosso muito obrigado. Vencedores e vencedoras que representam toda a região, viu? Consegue curtir através dos CDs. No Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Agora é ao vivo. Agora é frente a frente, tete a tete. Aparelhagem que o Pará consagrou. Treme tudo, Vanguard. Fernandes Belo. O xodozão de Curuçá. Bora beber. Tudo no Pará. Chega aí, família, bora. Banda Amazonas. Maestro DJ Valdo Alves. Bora começar as marcantes agora. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Vem fazer o V. Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava. Pra nascer demais! O Lucinaldo também, a Cristina! E a família do satélite! Só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Que não sirve de verdade, né, família? Acaba virado uma golada, senhor. Mas em tua vida não vou. Bebe, canta, canta, vai. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vá, não. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Ele tá na área. Arthur na produção. E na gerência. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Sincroniza, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bora, gira mais tudo. Tá bonzinho. Tá frente a frente hoje aqui no setor dele, meu irmão. Tá no Vanguard. Ele voltou. Ele voltou. Vanguard, o Treme Tudo. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei o que me deixa diferente. Meu bem, é você, não vá brincar de amor. Pois tudo que eu quero de repente é pra valer. Te dou mais uma chance pra saber o que você quer. Amor, paixão, viajar, viajar nas ondas da emoção. E na memória, o treme tudo. Deixa eu te levar, velho. O som do Matrix embalou. Ô, cidade nova, amigo, vou te contar, tem bobo, já te mando. Se é um show, só que encanta. Para, Matrix Revolution vai. É o som do Vanguard. O som do Matrix embalou. Histórias de amor, Matrix é um show. Só que encanta. O Para! Matrix Revolution vai te conquistar. O novo xodó de Curuçá está aqui. Treme Tudo Vanguard. O som do momento. Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Treme Tudo Vanguard de Curuçá. Bora beber, pega mais um pacote, bora amanhecer. O Luciano da Marambaia tomando todas e falou: esse Vanguard é uma loucura, maestro! Espero um dia poder te encontrar. Olha aí, Rafa. Rafael do Chapadão. Queria viver aquele amor que não pude. Chapadão de Curuçá. Para igreja. Onde estás? Estou à procura. Raiano e Chilos. Cadê o pequeno Berg, hein, cara? De Felipe, vai! Vou te encontrar! Ele trouxe o Dãozinho! PSC também, o Gessé, só de boa! Vem me ver! Volta! Volta pro meu ninho! O mundo é o bandido! Sempre esperei! Pelo quê? Pelo teu carinho! Estou a te buscar, será que... Pra curtir, motivo! Minhas dúvidas fiquei. Espero que um dia você possa. Caminho sempre! Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde ele chegar? Bora, minha produção, bora girar mais uma! Mais uma! Chegou o pequeno mestre pra assumir o comando do show! Loucura, Fabinho Fernandes Belo, hoje o Vanguarda chega, detona pra galera. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Eu vacilo uma rida trilha. Bora brilhado! Quero outro alguém, eu só quero você. PS, o maestro Valdo Alves. Baby, me ame. Lembro do seu sorriso. Rayane Chilos, Curuçá Abade. Sempre no apoio do pequeno mestre, meu irmão. Regiane também, a Regiane de Belém, empresário Maxi, distribuidora Braga, Ronaldinho das Marcantes, senhora de melhores, Ronaldinho, Valmir do Açaí, Josivan também, Josivan alucinado, toda a galera fazendo ver, um abraço dele, viu? Fabinho. Pra girar, pra girar! Ramonzinho vai pirando, meu irmão. O gerente Murilo do Mil Puga, o Badu do 40, bora Badu, Naldinho, lá do local. Família dos Cachorros também, um abraço pra vocês. Alô, gerente Mano, se for me descer uma água rapidinho. O imenso do Mina Gabanagem, o Batata, lá do Lava Jato, Bertuba, Hi-Fi também, pra Bertuba. Tem você aqui pra me amar. O Leitinho, o Edson também, toda a família, família Galhada, olha o Bico Saudade também, o Anderson Piega foi pegar o Curumi lá no baú, meu irmão, eita. Sede, o cara relembra aqueles amores da antiga, meu irmão. É as melhores. Tirou! Tirou! Lucas, na área do Vibora, Lucas. Tá se falando. Copete do Vibora na área. Mamelo Santos, para Joãozinho Wanderson também. Eu já vi. Minha família não para, pode crer. E posso falar. Emerson da Cabanagem, Perturba Hi-Fi também. Tudo que eu quero é me refazer. Obrigado, meu parceiro Wellington das Marcantes. O Iago veio, rapaz. A Vivi também, a Luciuma, o Lucas da Coste. O Alan do Mundo dos Camaradas. Todo mundo junto. Sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Leitinho, Alex, Jaelson também. Galera da Baixada. Aí, bico, saudade daquele tempo bom, cara. O Emerson da Cabanagem. O Batata Lava Jato. Perturba Hi-Fi. O Cobra do Palmeiras. Tá na área, bebê. Outro amor. Direi, sou tão feliz quando estou. treme tudo. Eu gosto, se não sinto calor do teu corpo, amor. Nada é igual, tudo é frio. Lindo. O Léo, Léo! A família Caçafarra! Alô, família Caçafarra do Vanguard! Leque no show, emocionando você. Tipo o banheiro que o cara curte e viaja. É a Libra! Vou sair pra não lembrar que você não está aqui. É isso, mamãe. Toque, os pescadores também. Esta canção que me faz lembrar de você. Ai, que dor que eu sinto. Já foi, Ju. Quando eu olho e tu não estás, como areia branca, tu escorregastes das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado, amor calado. Rosimaldo do Bim Robacina, o parceiro do Miguinho, e os pescadores Patrão Forte do Laia também. Estarei pra sempre te esperando e te amando. Tempo bom demais! Ayane Chilos, Cruzabade, sempre patrocinando o pequeno mestre Fabinho. Fabinho! Tirou! Se você pretende viver um grande amor, treme tudo. Sou seu amigo, eu sou o seu. Aí o cara vai curtindo na responsa. Seu poeta amador, seu compositor. Galera do Palmeiras está representando. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto, desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente. Rapaz, não pode esquecer uma zona particular. Grande Marquinho, Marquinho da trilha. Como eremita, o piloto de fuga dá sempre, sempre no apoio, meu. Sou o centro do seu braço. Bora, gente, vamos, vai. Avassalador. Lucinal do Júnior também, lá na pedreira. Sempre ele, meu parceiro Belo. Um abraço pra vocês também. Apenas um outro cantor. Meu parceiro Bichão também, Bichão nos Fogos. Como diz o Buia, o Bichão da Amazônia. Para os DJs do Pará. Para. Girando! Toda a cúpula do Guarito também. O Glaudencio Monaquino, sempre, sempre aqui fazendo ver. Aqui, o novo Xodó de Curuçá. Galera do Palmeiras em peso, mas crê, meu irmão. Por tanto tempo procurei, senti um grande amor. Não me abandona, tu sabe que é nós, moleque. Tu sabe que é nós. O amor na família não para. Mas sinto que você não quer. Homem do Chester, cadê ele, meu amor? Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar? Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra um senhor. Meu padrão Milton também, o Milton da Geladeira. Refrigeração, um abraço pra você, Milton. 3, 2, 1, vai! Vem, vem! Vem, meu Vanguard! Pode vir! Vem, meu Vanguard! Vem pra mim! sentir o teu corpo coladinho em mim, teu jeito louco de dançar. Vem fazer Eduardinho também! RCS, mano, Eduardinho! Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso em todo o Pará. Alô, Pai Amor! E DJ Wilson, tocando todas pra gente se amar. Iguano! Quando eu te vi, me apaixonei. O GC da 5G também! Cleitinho, BVU! Cruzinho da PSC também, a família! Galhada tá na área, um abraço no família! Pequeno Mestre! Pra onde eu te encontrei, meu coração ficou a palpitar. Nunca imaginei que eu fosse. Careca Samuel! Assim. Samuel da Nike, Juan! Vem pra mim, quero. Nara Cruz também, é? O teu corpo coladinho em mim, ouvindo o som do Musistar, a estrela do Pará. Bora trilhado! Uma golada, cada golada uma lembrança, cada lembrança um momento, e cada momento o cara vai relembrando em forma de canção. O xodozão de Curuçá. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Chega aí, mulher, rapidinho, vai. Não termine isso agora, não vai embora. Pois quem sabe, um dia a gente aprenda. E o quê? Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. O Marquinhos vai relembrando só o seu grande amor, né, Marquinhos? Minha vida não faz sentido. Sim. Sem você corro perigo. Galera do Guarita Horas tá em peso também. Um abraço pra vocês, pode crer, meu irmão. Me perdoa, meu amor. Me perdoa, por favor. A Engenharia de Belém também, empresário Max, distribuidora Braga. Pare um pouco. Onde estamos? Estou implorando. Galera da Carreta Gato Preto Live! Mais um CD pra coleção, meu irmão. Passamos. Sei que estraguei tudo. Foi um vacilo. Me perdoa. Perdi tudo por um capricho. Cabelão Mil Grau. Desculpa, mas eu. Samuel da Like tá na área. Só sei dizer que te quero. Alô, meu parceiro Beco! Mais um CD, meu irmão, vai rolar no bar do Guarani! É isso, muita hora! Minha vida não faz sentido, sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Amor! Mais um CD pra ficar marcado e registrado na memória, meu irmão! Bora, meu vamos! Treme tudo! Treme tudo! Uau, uau, uau! 3, 2, 1. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado. Gino Silva, lado a lado. Paula de Marcanjo, bebezinho. Eu sou o Viveradão. Estou angustiado. Fala, bebezinho. A meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter lá. Mas com meu coração, por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Pressão pra família! Eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra Brilho mim. Brilho digital que gosta. Logo notei. Bora digital no máximo, irmão. Minha deusa. O Cine também. Oh, oh, a Cristiana Valério da Terra Fibra PF. Oh, oh, DJ Eduardo toca uma canção. e a Jamile Monteiro. Eu! Eu te conheci na festa do Davi Sol. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. E digidão, não, não, não. Digidão, digidão. Os pescadores de seu mano Rosivaldo, Robacina, Dominguinho, os fortíssimos na área, meu irmão. Digidão, digidão. Valdo Alves e o pequeno mestre Beto Nuno Vanguard. Xodozão de Curuçá. O Lourinho, o Lourinho tá na área. Acho que tem a mais nova loja. Ribeirão Desbelo, Eduardinho R7, o Almindo Açaí também. O Josivão Alucinado tá na área. Um abraço pra vocês. De que agora estou só. Confesso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. O meu parceiro Fábio Elson aqui ao lado. Bora, Fábio Elson. E aí, qual é a parada? Quantas piras azul tu tem no bolso aí, hein? Fala pra mim. Diz que quer voltar. Ê, moleque bom! Família Rock também! Alô! Lu Marques também! Com esse sentimento! Laiane! Kennedy! A Pamela! A nossa história! E aí, Ana, tá com a gente! Um abraço e um beijo pra vocês aqui dele! Fabinho! Com esse sentimento que machucou e feriu meu coração! Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí! Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro, joga as duas mãozinhas pro céu e bate na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, bora dizer. E quem vai sair daqui muito chapado hoje vai jogar a mão direita pra cima e faz o benzinho, benzinho, benzinho, benzinho, benzinho. O Marinho também, toda a família Santana. Está na Maranvaia do Setor. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Alô, gatinha. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a embriagar. Fernandes Melo. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Soares Júnior também na pedreira. E a sua primeira dama. Ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal, onde viajo através das estrelas. Contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser. Sou criança, eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor. Como? Assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi. Quer passar comigo, meu parceiro Pimenta? Esse é considerado o pequeno mestre Fabinho. Bora, Pimenta, um abraço pra você. Esse é vencedor. Ele faz parte da família Vanguard. Um abraço com muito carinho, meu brother. É nóis! Sincero, quem nunca traiu, joga pra cima e dá-lhe um soquinho, dá-lhe um soquinho, dá-lhe um soquinho pro céu, soquinho pro céu. Só quem é sincero, dá-lhe um soquinho, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho, soquinho, soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem vai amanhecer na rua, joga pro céu e dá-lhe um soquinho também. Dá-lhe um soquinho, soquinho, soquinho. Pressão, dá-lhe um soquinho, dá-lhe na pressão, soquinho, soquinho, 3, 2, 1, agora! Vanguard de Curuçá. Não vá, pense um pouco mais. Sei que não é fácil pra te esquecer. Pare um pouco e pense. Dá só um pouquinho do retorno aí pra mim. Se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer show. Olha meu parceiro Manuco Ronaldo também. O Marrone Tavares. Júnior Show e a família Tavares também. Volte pra mim. Pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai pegar. Não vá, pense um pouco mais. Sei que não é fácil pra te esquecer. Pare um pouco e pense mais. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra... Olha o meu parceiro Euler. Ela de Magalhães Barata também, sempre curtindo o Cerezão no Vanguard. Esse CD vai rolar no pressão. Bora, Euler, abraço pra você. Volte pra mim. Volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim. Volte pra mim. Pra mim. Volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vá embora. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. Olha o meu parceiro Júnior Show. Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer. Segura esse Vanguard, é uma loucura, meu parceiro Júnior Show. Toda a minha família Tavares também é do 40 horas. Fazendo vizinho, vizinho, vizinho, vizinho. Esse Vanguard é uma loucura. Rosivaldo Domingo, Rosivaldo Robacina, Dominguinho, os pescadores, patrão forte. Tá todo mundo fazendo bem, Por que brigamos? Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Foram tantos planos. Pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei. Você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor. Alô, Arthur da produção! Oh, não vale a pena te entregar meu coração. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Não dá pra viver sem ti. Alô, do House Mix! Amor, preciso de você. Você vai dizendo que é o fim. Como é que é? Vem ver como eu estou sofrendo. Só mais uma chance. Mais uma chance, vai. Pro nosso romance. Não sei mais um lance. Desses que tem. Me sinto tão sozinho, precisando de você. Amor, sem teu carinho, prefiro até morrer. Mais uma chance, vai, pro nosso romance. Não sei mais um lance, desses que eu tenho, vai. É aquela sequência que a galera viaja. Bora, meu parceiro Claudeci. Aqui na trilha, viaja na sequência, vai! É tudo no branco pra mim aqui, Arthur. Você, meu garoto, tamo junto. Um abraço do pequeno mestre Fabinho. A Fechadão tá sempre fazendo ver. Esse é vencedor, meu garoto. O Galega do Mil, Samuel da Nike. Meu parceiro Juan também, a Nara. Nara Cruz, um abraço pra vocês também, do Valdo Alves e do Fabinho dos Brothers. Os Brothers, Valdo Alves e Fabinho. No dia que te conheci, logo me apaixonei, te convidei. Meu parceiro Ronaldo também, ele e toda a galera tá com a gente fazendo ver. O meu amor, Vanguard, o teu amor é meu.